vocês estão indo pela primeira vez pro... Você está indo pela primeira vez para os Estados Unidos hoje à noite, né? O que você espera encontrar em Los Angeles? Pô, em primeiro lugar, lá é o lugar, né, meu? Da onde surgiu a parada. Então, chegando lá, eu quero aprender cada vez mais, meu. Cada dia que passa, eu quero aprender mais coisas. Então, eu vou ir para lá para aprender, para pesquisar, sacou? Para analisar e para fazer som, que é o mais importante, ó, meu. Marinho, tem duas origens diferentes na banda, né? Tem os caras que vêm de uma origem bem mais humilde, mais simples, periferia, etc. E tem a galera que deu sorte e nasceu num esquema um pouco mais privilegiado. Você é um desses, né? Como é que é a convivência, como é que é a adaptação de um mundo com o outro? Bom, acho que, em primeiro lugar, cara, aqui tem uma união, cara, dentro, entendeu? A gente se dá bem pra caramba, independente de qualquer coisa. E ninguém tá olhando aqui a camisa, assim, o rótulo de ninguém, entendeu? A gente tem um ideal que é a mensagem que é passada no pavilhão, que é uma melhorar a sociedade, entendeu? Melhorar a polícia, cara, acabar com a impunidade. Isso é uma coisa que não é só na periferia, que é em todo lugar, cara. Eu acho todo que mundo muita tem gente um ideal na mensagem, aí, um ideal no som, cara, quer fazer uma parada de qualidade e uma mensagem de acabar com a injustiça. Como é que é o disco, esse disco que a gente tá apresentando agora, uma amostra aqui na Trip? Como é que é a mudança? O que, tem de evolução? Quem é que quer falar sobre isso? O que, tem de evolução desse disco para os trabalhos anteriores? Eu sou blindado aí. Esse é o segundo disco com banda. O primeiro foi o Cadeia, né? Então, pô, depois de 2 anos, acredito que o som já está bem mais uniforme, assim. As tendências do hip-hop que eles trouxeram e a gente de banda, hoje em dia já virou uma coisa mais uniforme, né? E é paulada e a mensagem é pesada também. Tem o rap mais de raiz também no disco. Então, cara, a gente não ficou premeditando. Vamos fazer só música assim, só música assada. É como o Rossi falou, é o sentimento que a gente está vivendo no momento, né? E no Jardim Icaraí, o que mudou de 1 ano para cá ou de 2 anos para cá? Ou continua exatamente a mesma coisa de quando vocês começaram a fazer som? Sempre a mesma coisa, cara. Infelizmente, né? Infelizmente, continua na mesma. Muitos bares, poucas farmácias, muito crack, pouca comida, muita miséria e bastante impunidade, sacou? Por parte da polícia. Agora, qual é que a... Você falou que a mensagem é pesada e o som é pesado também. Qual que é a bandeira hoje? Se o Pavilhão Live tivesse que resumir a bandeira dele em uma ou duas frases, qual que seria? Quem quer falar? No Brasil, todo mundo sabe que existe um desnível social muito grande, sacou? E até a gente estando... Essa mistura que tem na banda, pra gente tá sendo, porra, do caralho o fato da gente ir na periferia e ver que também na periferia tem todas essas coisas ruins, mas as pessoas são boas, tem pessoas boas lá dentro, entendeu? Então, acho que isso é o primeiro passo para as coisas mudarem no Brasil, é a sociedade descer do pedestal e sacar que, opa, peraí, o cara, de repente, é assim, porque talvez ele não teve chance de ser melhor. Então, isso é muito foda. Então, a gente retrata isso na letra. E não tem como isso ser leve, né, cara? Porque isso é foda. Eu queria saber o posicionamento da banda com relação à legalização da maconha e o trabalho do Planet Hemp. Uma coisa é o cara defender, de repente, a legalização, querer discutir lei, querer botar na mesa, e outra é o cara querer que todo mundo seja drogado e doidão e defender a droga, entendeu? São duas coisas bem diferentes. E nesse ponto que eu acho que o Pavilhão e o Planet tem muita coisa a ver, entendeu? A gente, ninguém é a favor de droga, cara. O D2 tem filho, eu tenho filho, não quero ver meu filho afundado em farinha, entendeu? E eu tenho certeza que ele também não quer. Acontece que eu acho que tem muita hipocrisia na sociedade, cara, de você pegar um neguinho, às vezes, queimando um na rua e socar o cara e levar ele pra uma detenção, pra levar ele pra cadeia, apanhar, cara, entendeu? Por causa... Então, acho que tem que separar as coisas. Você tem que discriminar, cara, o usuário, que às vezes tem muito neguinho que cheira e precisa de ajuda, e não de repressão, entendeu? Drogado não é bandido, entendeu? Drogado precisa de ajuda, cara. Isso que é real. Quem são as melhores bandas de rap do mundo hoje pra vocês? Tem uma banda que acho que é ponto passivo entre nós os sete, que todo mundo gosta muito e usa muito como referência no Pavilhão 9, que é o Boia Tribe, que tem muito do Pavilhão. Scarface, Master P... Como é que vocês veem o trabalho desses grupos de pagode românticos agora, que estão estourados? Eu acho o seguinte, cara, é uma opinião pessoal minha. Eu acho que o rap brasileiro tem a ver com o pagode, tem a ver com o repente. É daí que vem a raiz do rap brasileiro. Então, acho que não tem nada de mal nisso, cara. Uma coisa que é muito legal é que eles estão direcionando a grana para uma coisa bem louca nas coabs, que é tirar a molecada da rua, da droga, para poder injetar os moleques na arte ali, para poder tocar e pintar e fazer som. Isso é bem legal. Eu queria fazer uma pergunta ao Branco. Quais são as bases? O que você está utilizando agora dentro do Pavilhão 9? O que você está fazendo aí? Nesse último disco aí, né, que está saindo, eu usei Jimi Hendrix, usei Tom Jobim em duas faixas, né? E eu uso praticamente assim, o que eu pesquisar aqui, ver que dá para encaixar, seja música nacional ou até alguma... A referência internacional também, eu encaixo. Agora eu vou fazer uma pergunta para um cara que é muito falante aqui, que é o 12. O cara não parou de falar desde o começo, vou fazer ele falar. Qual é a mulher mais gostosa do Brasil, na sua opinião? Ah, mano, para mim é o seguinte. Eu sou um cara que eu vejo as coisas mais aberto, entendeu? E para mim a mulher mais bonita até hoje não apareceu. O dia que ela aparecer eu vou te falar. Estaremos aguardando aqui na trip a informação. E pra você, Marinho, quem são? Então vamos abrir um pouco a pergunta. Quem são as cinco mulheres mais estonteantes? Exatamente. De beleza, assim? Beleza e gostoso. Acho que em primeiro lugar, a mulher brasileira, ela tá entre as cinco aí, cara. Entendeu? Você pode colocar. Bom, tem uma aqui na minha frente que eu acho bonita, Adriana Galisteu, cara, por exemplo, cara. Acho uma puta mulher. Não, tem a minha mulher, a patroa em casa, né, mano? A minha patroa, pra mim, tá no coração, entendeu? Agora eu tô falando das cinco aí. Uma é essa, cara, Luana Piovani. São as mulheres que tem mídia, assim, que eu acho bonito. Mulher gostosa é aquela que faz direito, né, meu? Tudo. E, cara, o que vocês fariam pra mudar, pra melhorar a polícia? Aqui é o Branco. Eu acho que é o seguinte, os policiais deveriam responder como qualquer civil. Independente dele ser um policial, ele tá cumprindo a obrigação dele, mas ele deveria responder... E ter menos autoridade do que ele tem em mãos. Porque é por isso que acontece as bobeiras aí que os caras fazem, né? De matar, de espancar. E, por incrível que pareça, isso aí nunca acaba. Você tem aí vários exemplos. Todo ano acontece vários casos e não tem um comandante aí para chegar junto e tirar esse poder dos próprios policiais. Eu queria perguntar pros integrantes da banda que ainda vivem nos bairros de periferia. Como é que é a convivência? Porque você é obrigado a conviver com os caras que também assaltam, com traficantes, etc. Não dá para você fingir que não existe. Como é que é a convivência, se vocês acabam ficando amigos dos caras por causa do som? Porque realmente, geralmente os caras gostam do som, né? Que é um som que diz, que fala também sobre o mundo deles. Como é que é, se vocês têm amigo na bandidagem? Se tem que ter, se dá para não ter? Como é que funciona isso? Rossi. Então, você vive ali, cara, você tem que saber entrar e tem que saber sair. Mas a verdade é que a gente não deve pra ninguém. E os caras sabem o que a gente diz, né, meu? Sabe que é a favor do pessoal mais oprimido mesmo, que vive se ferrando pra arrumar um emprego e tudo mais. Você faz a área, você que faz o terreno. Rossi, fala um pouco da música que a galera, os leitores da Trip vão ouvir nesse compacto aqui, nesse disquinho de amostra, nessa sample aqui que a gente preparou para os leitores. Fala um pouco dessa música, do título e do que ela tem para dizer. O título é Terra de Ninguém, 1999, Pavilhão 1999, Terra de Ninguém. Fala das atrocidades que estão acontecendo há um bom tempo, né, meu? E que choca... cada dia que passa mais e mais na televisão, aí todo mundo espancando, fala de assalto, fala de drogas. Então, assim como o nome, o som é pesado mesmo, é na veia, tem uma batida hip-hop, a bateria é bem hip-hop, e o som tem vários degraus, vamos dizer assim, a mixagem tem hora que tu vai sentir aí que a música pula fora do falante e depois volta e, porra, é pauleira mesmo. No final tem scratch aí do DJ fazendo o Jimi Hendrix com uma conversa com guitarras, aí é muito louco, aí fica esperto. Agora você fica com a faixa inédita do próximo álbum do Pavilhão 9, Terra de Ninguém, especialmente mixada para essa edição da revista Trip. Boa viagem!